Super Controle Natural. Sim, está começando mais um Super Controle Podcast aqui, seu podcast semanal bonito e sincero, e eu estou o Matheus Six de volta aqui, tudo bem com você? Six voltou da morte. Da morte, do hospital, dementium. Como é que é o nome lá do cara, do câncer lá? O Máscara da Morte. Ah, mandou lá pro Confins lá e voltei. Essa Costa Ira, como dizia o Saga Ira. Voltei. Hiromotsu Ira Saga. Morra cheia! Então, já que Six não se apresentou... Eu tô meio perdido, que faz tempo que eu não apresento, então eu sou o Matheus Six, e a primeira ROM que eu baixei foi Street Fighter 1, quando eu pus internet. Sim, aqui é o Julie, ai que forte, mas há vários caras como você ao redor do mundo. Essa é a mensagem que aparecia quando tu ganhava de alguém no Street Fighter. Eu sou o Fuca e quando eu completar um ano de academia, eu vou fazer cosplay de Eagle. Oh, nossa, os braços. Esse Eagle é um bosta, cara. Eagle. Sou Lanzonete e pergunto que fim deu Gek. Onde está Gek? Quero saber. Tem aqueles programas famosos, onde está o famoso? TV Fama. Gek no TV Fama. Pedindo emprego. Né? Ainda estou prevendo DLC só pela minha citação no Tek vs Street Fighter ou no Street Fighter 4. Ó, DLC do Gek chegando. DLC do Gek. E aqui é o Frajola, mesmo sendo xingado nos comentários. Está de volta. Então de volta aqui. E Street Fighter 1, eu nem tava vivo quando foi isso aí. Nem tava em existência, nem planejado. Não. Olha só, hein. Ah, sim. Então, hoje, como vocês perceberam, a gente vai falar de Street Fighter 1. Por que 1, né, Julie? Ideia do Julie. Julie, explica aí. Ah, melhores ideias provenientes da Mazena Corporation, né, cara? Mazena, no mínimo, porque é um mito que, pelo que eu sei, poucos... falaram. Pouco, certo. Tipo, falaram. Nunca jogou, nunca viu direito. É bizarro. Nós vamos fazer o Street nunca Fighter direito, 1. Não, nunca vi mesmo. O Street Fighter 1 sair do Nunca Saberemos para Agora a Gente Sabe. A gente sabe tudo agora. Manjamos. Né? Manjaremos. Nunca saberemos, né? Essa expressão criada no Super Controle, muito usada por mim, nunca saberemos. É, anotem e me cobrem. Anotem e me cobrem depois e paguem os royalties. Então tá, Lozonete, faz aí a dancinha. A dança quadrada dos e-mails. Nossa senhora! Chegou bem. Chegamos a mais uma leitura de e-mails e recados aqui do Super Controle. E tá todo mundo bem aí? Estamos bem, animação, né? Alguma ressaca no ar, mas estamos todos bem. Foi plena terça-feira, hein? Pelo amor de Deus. Com essa leitura tá gigantesca, vamos lá rapidinho então, dar alguns recados aqui. Começando pela overkill aí do Lima e do Eric, que chamaram a Nath pra participar segunda-feira, né? A coluna podcast. Uhum. Deles, que teve sobre a criação do personagem, né? As polêmicas, as escolhas que você pode tomar durante o processo de criação do personagem. O podcast tá com uma hora e alguma coisa, tá bem interessante. Então, pra quem ainda não foi lá, ou não baixou, ou não pegou ainda no feed, tá lá Overkill segunda-feira. Então, é isso aí. Pra quem não visita o site, tá aí. E terça-feira também teve alguma coisa? O que houve, Diego? Exatamente. Olha, sempre, mensalmente, sem falhar, nunca jamais. Será a minha coluna, checkpoint lá. Falando dessa vez sobre o excesso de multiplayer. Tudo agora tem multiplayer. God of War tem multiplayer, Uncharted teve multiplayer, tudo tem multiplayer. Estendi lá nos comentários, como sempre, o pessoal mega participativo, o Arnaldo Júnior, o GC Lopes, como sempre, o Juliano, o Vini Correia, enfim, o pessoal lá com um papo bem legal. Você é daí, eu considero. Não. Nem falou de mim, cara. Tem alguém aqui. Todo mundo, okay. Menos o Six. E até o gordinho do Baixa Aqui também tá lá, e botou uma ótima imagem com o Moacir. Enfim, comentem, né? Participem, digam o que vocês acham, aquela coisa de sempre, que estão cansados de ouvir. Isso foi o que saiu na semana até agora. Então tá, agora vamos para a leitura aí dos e-mails referentes ao cast de momentos frustrantes, né? Muitos e-mails, vamos ler aí. Hoje a gente não vai ler comentário, né, patrão? O que tu acha? Vamos ler só os e-mails? Não, beleza. Faz tempo que a gente não lê melhor os comentários. comentários, eu vou só sublinhar, porque também os comentários foram bons, né? Cara, a gente tá no mega orgulho de vocês. Os comentários, a gente pensou que não, o tema mais polêmico, o outro vai bombar, depois vai voltar ao normal, e não. O pessoal tá mantendo aí, sempre batendo mais de 100 comentários, às vezes 200 comentários, como foi a da nostalgia. Então, pessoal, sempre sem comentários bobos, né? Eu acho que esse cast de hoje não vai dar, não vai passar dos 30, hein? Tô falando, hein? Não sei não, hein? Acho que vai ser um soco na cara de todo mundo. Caraca, mas é tão... É tão ruim assim esse tema, né? É. Ó, uma coisa eu posso dizer. É um tema que eu nunca vi nenhum outro podcast fazer. É, isso aí é verdade, cara. Então tá vendo? Vamos ler lá. Então eu vou ler um e-mail de um cara aqui que ele começou há muito tempo do Dreamcast, ele sumiu e agora voltou, que é o Thiago Musashi Trindade, de Porto Alegre, 28 anos, Rio Grande do Sul. E ele fala assim, né? Olá, galera do Super Controle. Depois de muitas frustrações, vamos para a lista de alguma delas. Ele escutando, né? Opa. Quando eu jogo algum Assassin's Creed, opa... Pegou no meu pé. No lançamento, e preciso esperar um ano para ver a continuação. Me sinto aquela tia que assiste a novela no sábado e precisa esperar a segunda chegar. Vamos lá, então. Uncharted 1, quando surgem os zumbis e a história vai pro cacete. Também concordo plenamente. Que merda essa parte, cara. Estragou o jogo. Estragou. No 2 eu já estava preparado. É, ele não jogou o 3, mas no 3 não tem isso. Spoiler na cara. Acho que ele já jogou o 3. Eita. Jogos com a inteligência artificial estúpida em geral. Especialmente quando o personagem entra na frente da mira ou torra os itens de cura. Daí ele coloca aqui entre parênteses a Shiva do Resident Evil 5. E eu concordo com ele, né? Os fanboys aí do Resident Evil 5 falam: ah, mas o Resident Evil 5, se jogar em co-op, não sei o que, cara, vão pra puta que pariu, porque se o personagem tá aí. Você que tá esculachando, né? É pra tá aí, né? Então. Concordo com ele. Ele fala aqui também: Warcraft 3, as malditas missões de proteção, esse eu não concordo também. Bah, é chato pra caramba, cara. Putz. Gears of War, quando um Ratchet avança e a motosserra da arma não responde ao comando, ou quando tu aperta o botão pra recarregar mais rápido. Erra o timing do Quick Time Event, a arma engasga e o inimigo está em cima de ti. É, o Gears of War eu não joguei, Frajola pode falar melhor sobre isso. Outro bug clássico é se trancar no cenário. É verdade, isso aconteceu comigo no Splinter Cell, aquele Conviction no PC. Never Dead, ficar pulando com a cabeça no meio dos escombros, tentando recuperar as partes do corpo. Cara, tu jogou Never Dead, bug em pessoa, então parabéns. Ele fala aqui, Ocarina of Time, a coruja. Que coruja, filha da mãe, cara. Ah, vai se catar, cara. Primeira vez que eu vi aquela coruja, foi um sussinho, porque vai a câmera direto, né? E o que isso? Sabe? E ela fica falando, Putz. Então, ele não vou ler todos aqui, ele colocou muito, Medal of Honor, sobre a Capcom. Ele falou só, o famigerado Castlevania 64, todo jogo acho que é um bug, né? Então, é frustrante. É muita coisa. E aí, Demon Souls, ele falou mais embaixo ali também. Tem muita coisa, Naruto, ele fala aqui do Tomb Raider, que ele tava platinando e deu merda. E aí então ele termina aqui, abaiou, e ele quer saber, faz tempo que quero perguntar isso, por que diabos o Six não tem sotaque de Barbosa? É, na verdade é que eu não sou de Barbosa, eu sou de uma cidade chamada Porto Alegre. Mentira. É, que ele foi pro São Paulo e aí agora ficou todo com isso. Não, ele tem sotaque sim, é. O Six acho que tem menos, né, Six? É, acho que é isso, é que eu tenho menos e tal. É que, bom, né? É isso aí, então, sim. Thiago, valeu pelo seu e-mail gigantesco aí, não vamos ler outro, mas... Então, próximo e-mail, então, aqui de Wilson Borges. Ele tem 22 anos, é da cidade de... Opa. Piapetá, em Magé, estado do Rio de Janeiro. Não Magé. Conheço. Magé, desculpa, comi ali o acento. Então ele fala que é ouvinte desde a época do Dreamcast, aí, mais um. E aí um dos principais motivos que demorou pra chegar na geração atual, que ele falou aqui, né, foi que na época que ele tinha um PlayStation... Não, na época do PlayStation 2 ele tinha um PlayStation 1 no Game Boy Advance, Game Boy, aquela coisa, né? Sempre tá uma geração atrás atual, né? Tamo junto. É, normal, né, cara? Eu bem sei disso. E agora que ele conseguiu um PS3. Quando parei pra pensar sobre os momentos frustrantes assistindo os games, me vi quase um loop infinito, pois uma lembrança puxava a outra e acho que isso deve acontecer com muitos gamers. Então vou citar as que mais me marcaram. A primeira eu diria que não é culpa nem dos jogos nem dos consoles, mas minha mesmo, que seria minha frustração com jogos de lutas atuais. Olha aí, ó. Eu sempre fui fã desse gênero, mas nunca fui um bom jogador. Talvez mediano em alguns e muito pouco, ou eu realmente me garantia, como Guilty Gear. Mas eu apanho e me sinto retardado jogando, pois não consigo fazer nada. É, somos dois, meu amiguinho. A maioria das partidas só reclamo do tipo, como leva especial se eu tava segurando defesa, né? Ah, como eu vou fazer especial, né? Pois é. Mal perdedor. É, ou então, esse boneco aí é muito roubado, né? Sempre tem, né? Apelão e tal, né? E aí ele acaba apanhando sempre feio no Ultimate Marvel vs. Capcom 3. contra o chapa lá, o William Jefferson, né? O William Will Black Music, pra quem não conhece. Ah, sim, sim. É, que também é de Magé, eu acho. Uh-huh. É mesmo, aí, ó. Um abraço então, pessoal, lá de Magé. Então, mais um momento frustrante são nas cutscenes interativas do God of War, Star Wars Force Unleashed, em que ele acaba apertando o botão e perde aquele momento e tem que começar tudo de novo. É uma merda. Também é chato pra caralho. Ele também fala a questão lá, né, de salvar no emulador, daquele kick save, né? E aí, uhum, aquele velho probleminha, quem aqui, né? E depois ele fala de uma frustração que ele teve no Uncharted, cara, que nem lembra de nada parte do jogo. Ele se vê na seguinte situação: sem munição, muitos inimigos, e ele só conseguia pensar, vixe, fudeu. O único jeito seria ir matando eles aos poucos, recuperando munição, mas eles eram muitos. No momento eu parava pra pegar uma arma, rapidamente ele esgotava e ficava novamente sem munição. Aí então ele foi obrigado a encarar o espírito ninja e matar todos eles com as mãos nuas, né? Tudo... Caralho. Conseguiram uma quantidade considerável de munição e ir adiante. No Uncharted 1, eu acho que no Hardcore lá, não dá pra fazer isso aí não, cara. O outro é muito bom, sei lá. Parabéns. Ah, dizer que o cara é bom, meu. Ou você tá mentindo também, né? Eu acho que o cara é bom, cara. Eu vou dar um voto. Então aí ele também fala aqui, né, que queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez vocês pelo cast lá do começo do ano sobre qual videogame comprar. Olha aí, opa. Me ajudou muito a escolher o meu PS3, e na época eu estava realmente muito em dúvida entre Xbox ou Wii. A escolha foi bem feita e não me arrependo nem um pouco. É isso aí, meu. Olha aí, olha. Tamo... Bacana, hein? Ele nos parabeniza e queria comentar mais aí, ó. Então, isso é uma promessa. Quero ver aí mais comentários. Apareça mais aí, seu Wilson Borges, né? E temos mais e-mails aí, meu. Dá um abraço pro Daniel Guimarães, que mandou um e-mail também. E pro Rodrigo Parpaioli. Rodrigo Parpaioli, esse dia você estava ouvindo Jogabilidade. E aí o Magin leu o teu e-mail. Então, meu amigo, eu não vou ler aqui. Você já tem. Cara, é um por mês, velho. É um por mês, né? Tá com ciúme, é isso, Matheus? Tá famoso, né? Aí na podosfera mandando e-mail. Não, eu tô brincando. Um abraço pra vocês. Mas antes de dizer que a gente resumiu tudo aqui também, né, Matheus? É que tem os e-mails que você aí. O do Wilson, tivemos que resumir também. Então, valeu mais aí pelos seus e-mails, cara. A gente lê todos aqui, a gente. Se pudesse, até responderia isso, então, mas quando a gente, assim, é muito grande, até valeu por mandar, a gente dar uma resumida. Mas lembrando, né, vocês podem comentar lá que a gente dá o nosso pitaco também lá nos comentários, né? Eu às vezes respondo, às vezes não, enfim. Quando sobra o tempo, tô lá. Então é isso aí, né? Todos os perguntaram. Exatamente. Isso aí. Então, né, pra finalizar aí, vamos dar aí. William, tem alguma coisa pra falar também? Algum recado? Sim, eu tenho, cara. Na verdade, assim, eu quero agradecer muito ao pessoal lá do Anime Freak Show. Inclusive, a gente tem que agradecer a eles. Opa. Porque a gente tá com esse novo servidor, graças ao pessoal lá, que nos ajudaram a configurar, inclusive, tiraram todas nossas dúvidas, foram pacientes, e aí a gente agora conseguiu com isso, né, trazer todos os episódios de volta, todos do Dreamcast, todos do Super Controle, então, mais um motivo que a gente tá nesse novo servidor, tá tudo funcionando, o pessoal também tá nos ajudando na questão... Aliás, falou lá a questão do número de downloads, a gente configurou isso e tal. E então, agora a gente sabe quantos isso, vocês antes são. Antes tava meio confuso, né? Exatamente, tava meio confuso. Antes a gente não tinha uma bagunça, né? Tava uma bagunça e a gente, fuck this shit, vamos arrumar essa merda, né? Então, sacanagem. Realmente. Mas realmente sim. Aqui, a gente, não que nós sejamos não que a gente seja relaxada, porque a gente confiou num servidor, eu vou falar e não corte isso. A gente confiou num servidor que tem até um certo nome, que se diz aí ser o rei dos servidores, entender o que quiser. É verdade. Só que eles deixaram a gente na mão, eles estavam dizendo que a culpa era dos ouvintes. Então, por exemplo, se teve 1000 downloads cancelados, não é culpa do servidor. Para eles, são 1000 pessoas que baixaram e decidiram cancelar no meio do caminho. Então a gente não entrou essa desculpinha esfarrapada e falou, bom, vamos cortar isso, vamos fazer uma coisa séria, a gente não tá aqui de bobeira. E a gente mudou agora o pessoal do Anime Freak Show. Nos deram uma grande força aí, continuando nos ajudando. Então, grande abraço aí, pessoal. Tá, então tá aí vocês, o link pra vocês, demais. Só pra dizer, né, tá aí o link pra vocês acessarem, os caras mandam muito... Todo mundo conhece, né? Eles já conhecem, eles são bem conhecidos, né? A gente não precisa nem fazer, como se isso fosse mudar alguma coisa, acessem o site deles, né, porque os caras já são famosão e tal, e mandar um abração principalmente pro Sky e pro Mug, que me falei com eles, me ajudaram lá, pô... Valeu, gurizada, tamo junto aí. E outra coisa também, a gente tá pensando em fazer um cast junto com eles, vamos ver aí depois aí que passar E3, né? Mas aqui algumas coisas, então, valeu, anime show. Quem sabe? E também aqui, né, eu queria falar da minha participação aí, que na verdade foi pro ar, acho que ontem, no Gambiarra lá, que é do Gil Felix Rod, um podcast sobre. Ele falou sobre os Vingadores. Então, olha aí, ó, Vingadores! É, tô eu lá, logo depois de assistir o filme, ele me chamou pra comentar, então eu tava no hype ainda, né? Todo mundo só fala disso, né? É, né? Então. Tô eu lá falando com o Joe Roger, a Jessica Rod também, e o Ogro Himself do Phoenix Down. Então tá muito interessante. Eu não entendo muito de HQ, mas falo bastante de cinema. O link tá aí, Matheus. Tá no tá post, aí, então, o link. Tá aí no post. Tá aí no post. E pra finalizar, então, Diego, qual é o Facebook aí do Super Controle? /Super Controle Podcast. Só entrar, dar uma curtida, compartilhar o que a gente compartilha com vocês. E fora o Facebook, também tem aqui a rede social que estreou há pouco tempo, Twitter. Qual é o Twitter? O Yuri? Eita, fé. É barra ou arroba, né? Super Controle. Arroba e não, tem... barra não, né? Não, super Controle. Twitter.com/Super Controle. E aí? Canta Deus agora. É, exatamente. É verdade, realmente. Você realmente... também, né? Tem os Twitter nossos. Então é isso. Vocês vão lá no elenco aí, configurar e ver que tem, a gente tem Raptor, tem PSN, que você pode adicionar nós em todas as redes sociais possíveis. É isso aí, então, continue baixando aí. Quem não tem o feed aí, agora tá com o botãozinho aí embaixo do iTunes e o feed comum, então vocês podem acessar aí e baixar pelo feed. Quem baixa no feed, por favor, apareça nos comentários. E era isso que já tá gigante esses e-mails, então vamos voltar para o cast de Street Fighter 1. Vambora, macarrão tá no fogo, vambora. Eu vou ficar por aqui que eu vou ver o cast. Vamos lá, tchau. Falou, também vou ficar aí, então. Japan. Estamos voltando, girando Ai, que forte! Com Eagle. Ah, sim! Eagle. O Eagle tem um golpe que ele gira, voltei girando com ele. Bom, esse cast aqui, rapidamente, ele não vai fazer cast Wikipedia ter tudo. Um pouquinho. Mas, assim, Eagle e seus porquês. Vai ser mais uma análise, uma filosofia por trás do Street Fighter 1. Por que fazer... Será um bostejo oficial sobre Street Fighter 1. Porque, tipo, a gente pensou, vamos fazer um cast sobre Street Fighter. Daí o Frajola disse... Vamos! E aí o Júlio disse... O Júlio falou, cara, a gente tem que pegar todos, então, por parte, né? Ou a gente passa a história toda do jogo, mas vamos falar do 1, porque o 1 ninguém nunca fala. Jogou. Eu vou dizer porque o Frajola nunca jogou, que não saiu pra PC, que nunca jogou. Aliás... O que? PC? Lixo? Então, gente, você aí, né? Geração Y, que nasceu sem siso, segundo o professor. Como assim? Tá aí em casa, feliz, pensando, vou jogar Street Fighter jogado com meus amigos. Jogar Street Fighter vs Tekken. Vs Tekken, último. Kaique, né? Jogos de luta. Adoro. Eu digo. Dicos. Só Street Fighter. Tô perdendo meus olhos, pensei, vou treinar e sou melhor no Street Fighter. Mas eu não conheço. Então agora nós vamos chegar entregando o creme e o sagu pra vocês do Street Fighter 1. Mate. Mas 1? Nos delicie, sim. Cara, que vai ter em HD, por isso. Meu Deus! Mais uma previsão do Super Controle. Nossa, seria demais. Queria ver a sapatilha do Júlio. Mas peraí, Frajola, que ano tu nasceu? Tá, é aquele ano lá. Isso. Tá. Então, cara, tu já tinha 10 anos? Não, fui. Pera aí. Não. Como assim? 18. Não, onde? Vamos. Qual é a data? Tinha 8 anos. Não, peraí, que deu. 3 anos. Ah, é? Não, isso aí é quando o Diogo nasceu. Não, o Diogo. E Frajola é mais um. Eu já tinha nascido, tinha um ano. O jogo Street Fighter 1 lançou em 1987, cara. Olha aí. Que velho. Ah, né? Eu tinha. É legal, na época. Quero saber, assim, já tinha saído um disco do Guns N' Roses? Não, acho que não. Sim, acho então que tava saindo. Foi nesse ano. Espaguete. Street Fighter 1 e Guns. Então tá. Street Fighter 1 e Guns, olha que amor, né? Tem a ver. Não, são duas coisas que deram sucesso, né? Claro, e mentira, porque Street Fighter 1 não. Não, sim. Agora, o Joey pegou agora no final. Ai, as baratas e Joey. Então, cara, 87, além de Guns ser famoso já, não, mentira. Além de Guns sair, tinha. O que que tinha em 87, né? Tinha Duran. The Police. The Police. 87 tinha. Troca de vocalista do Van Halen, não. Aquele filme Férias em Palm Springs. O 007 era o Timothy Dalton. Nossa, que merda. Que olha, ó, merda, olha, velho, ali, ó. Melhor que o Pierce, tá? Esquece. Tinha TVS. TVS. Que era o SBT. E... Manchete. Não, acho que ainda não. Ainda. Acho que não, não, não, não. Giban. Tinha Spectro Man. Lion Man. E aí eu perguntei, jogos de luta existiam? Não. Tinha. Ser o primeiro Metal Gear, pô. É verdade. Olha, bom. Kojima é um beijo. Não, isso aí é o Metal Gear Guns e Street Fighter 1. Isso aí é o jogo do Pinguim. Pinguim Adventure. Não, é tipo, tinha jogo de luta, tipo, Karate Champ. Lembra? Isso, lembra, joguei. Jogou, né? Sim. Não joguei isso aí, pra ver como eu não sou tão velho. Ah, cara, ele tá se fazendo. Saiu até no videogame atual E era muito parecido o personagem com o Ryu, hein? É que nessa época o Perjolo morava no campo, então ele não tinha acesso a essas coisas. Ele era um cara do campo. Pois é. E aí, quando saiu Street Fighter 1, tipo, na época saía muito joguinho daqueles scrolling shooters, né, aqueles joguinhos. Na vizinha. E aí, jogo de luta era meio raro, né? Daí saiu Street Fighter 1 e todo mundo, meu Deus, que isso. Que revolução, sapatinhas vermelhas. Saíram daqueles dois caranguejos dançando do Atari pro Character Chan pro Street Fighter 1, né? Pois é. E seis, tipo, botões, muito. Meu Deus. Mãe, vem ver quantos botões tem. Seis. Meu Deus. É. Mas filho, tua camisa tem 5 botões. Mas que... aqui tem 6. Só que tipo, é bizarro. Mesmo o jogo saindo, Street Fighter 1, diz a Capcom que o sucesso foi meio bizarro, que não fez sucesso nenhum, sabe? Tipo, eles esperavam muito mais. Vejam só. Isso. Mas eu tinha fãs hardcore, fãs leais. Olha ali. Ou seja, tipo, quem curtiu, curtiu. Quem curtiu, de verdade. Quem curtiu, como é que era fã? Aquele... Pai de Kaique que era fã. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte. É essa frase aí mesmo. Não, quem gosta, curte. Quem não gosta, compartilha. E aí, tipo, a Capcom diz ela que percebeu que com esses fãs aí, mesmo sendo pequenos, mas hardcore, esse jogo de, tipo, um contra um, na lutinha um contra um, que não tinha muito, né? Lutinha. Tinha potencial. E aí, cara, todo mundo já sabe que depois disso aí, Street Fighter 2 veio e... Toma essa, né? Que... Ronda a lenda, né? Que eles fizeram Street Fighter 1. E Ronda a lenda. E Ronda. No Street Fighter 1, eles realmente já tinham a ideia do 2, dos controles e tal, só que eles não tinham tecnologia suficiente pra fazer o que eles queriam. E mesmo assim, eles foram lá e fizeram o Street Fighter 1, por isso que o controle é tão estranho e outras coisas, mas eles queriam. A jogabilidade é bizarra, mas já chegaremos ali. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu peguei na net, olha só, GameSpot. Onde? Na internet? GameSpot me trollando. Olha só. Os dois produtores do Street Fighter 1, original, veja, o Takashi Nishiyama e o Hiroshi Matsumoto, meu, eles foram pra SNK depois do Street Fighter 1. Oh. E aí diz eles que produziram o Mortal Fighting, esses jogos. Olha. Aí, Júlio, o que tem a falar sobre isso aí, cara? Tu que ótimo, é fã da SNK. Eu sou fã da SNK. Tanto que sei Street Fighter, de King of Fighters 13 para iOS. Por que tem tanto personagem SNK que é parecido com os da Capcom? Porque anos 90, né, gente? Todas as bandas eram guns. É tudo grunge, né? É legal também que os golpes do lado Ryu e do Ken na versão americana, sabe? Que aqui a gente conhece como Hadouken, Shoryuken. E na época era Ball of Fire. O quê? Ball of Fire. Bola de fogo. E Shoryuken era fogo. Dragon Punch. Essa tradução... O Tatsumaki sem puxar o chutinho lá, o helicóptero, era Hurricane Kick. Essa, que merda, essa tradução está meia certa. Agora Fuca vai ensiná-los a falar japonês. Sim. Aprendendo japonês com Augusto de Marco. O Fuca. O Ken no final do Hadouken, Shoryuken, é golpe. Hadou é a energia. A energia. O Shou é ascendente e Ryu é dragão. Então, o Shou... Não, o Shoryuken é o golpe do dragão ascendente. Por isso que um personagem no X Plus Alpha, que tem os mesmos golpes americano, fala Dragon Rising, saca? Sim. É o Alex Snyder. Aí, é, isso aí. Alex Snyder no Spider X fala Dragon Rising. Dragon Rising. E ele fala Hurricane Kick. E ele fala também Fireball. É, isso aí. Só que, se eu não me engano, o Alan Snyder é alemão, mas tudo bem. Não, ele é americano. No... Então tá. E que bizarro, tipo, só que era selecionável o Ryu. Por quê? Porque... Sabia disso, pra eu, tipo, porque... Fighter 1 só jogava com o Ryu. É só o Ryu. Ou... E sapatilha vermelha é igual ao Sonic. Sapatilha vermelha. E o Ruivo. Sapatilha vermelha. Ruivo. Não, ele pintava o cabelo que nem o Aioli no episódio G. É. Que nem o Lanzoni quando tinha o blog Aioli dele. O que é isso? Aioli de Leão.blogger. Lanzoni fazia cosplay de Ryu do Street Fighter 1 há anos já. Há anos. Quero o link. E tem fotos. Link. O Frajola deve ter essas fotos aí. E tem o link. Aioradeleão.blogger. E oi, eu causei. Eu tenho que... causei. Eu tenho que achar o CD. Eu tenho que achar o CD que eu queimo todo mundo, hein? Eu tenho o CD que eu queimo todo mundo. Vou apostar. Sim, tu jogando GTA. Volta pro cast. Volta mesmo, que isso aí é mentira. Que isso, ó. Eu não sei, montagem ou não, né? Eu tô sabendo lá, malhando também. Que bizarro, só Rio. Tipo, e o segundo jogador podia jogar com o Ken, mas só contra. É. Saca? É, mas o Ken era mais parecido. Rio, né? Ken. O show era o Ryu e o Ken. Meu Deus, que horrível. Fusca. Mas o Ken era mais parecido, cara. O Ken do Street Fighter 1 com o Ken do Street Fighter atual, assim. Isso. Mas o Ryu ruivo. Mas o Ryu, ele era ruivo, ele era bem parecido com o do Street Fighter Alpha, tanto. Na verdade, ele era, não, ele era castanho, e castanho. A luz reluzia, tanto a popular vermelhada, cabelo. Era tipo o reflexo da sapatilha. É o reflexo dele. Da sapatilha. Isso. Sapatilha, imaginem-se, quem nunca viu aí, já tá procurando imagem. Sapatilha, tipo, o Jin é um gênio. É isso. E aí, tipo, flash, que nem quando tu tá com a, flash, o cara dance. Diz assim, meu, tu tá vermelho por quê? Não, é o reflexo da camisa. Mas e daí, colocaram o Akuma de chinelo no 4? Por que é de chinelo? É de madeira, ele é true. Madeira. É tipo um videogame lá do Frank. Tênis é pra fraco, eu vou de madeira. É. Meu, olha que interessante isso, antes da gente entrar no debate Street Fighter 1. Primeira história do jogo é a mais, tipo, do bem, assim, da fé. Na minha fé, porque o primeiro torneio Street Fighter foi organizado pelo deus e imperador do Muay Thai, Sagat. Não, pensa. Amo Sagat! O Sagat era o deus do vocês. Muay Thai. Ele não era, tipo, o mestre, ele era deus. Ele, God. Ele queria provar que ele era foda e ele fez o torneio. E, tipo, a Shadalu não torneio, tem nada no Street Fighter 1. Luta, a Shadalu não aparece. É o torneio luta de rua. É real, que ele fez. Saga, torneio... Luta de rua. Pô, não tinha Shadalu, não tinha Evil Guys ali. Tinha nada, tinha nada. Tinha nada. Não tinha tráfico de Dorgas. Era tipo só... um King of Fighters. Isso, o primeiro, isso aí, tipo o primeiro King of Fighters. Isso aí. E aí já dizia a historinha do Street Fighter 1 que o Ryu era o principal e tal lá, porque ele era discípulo do Gouken e tal, que ele queria ser sempre o mais forte. Ele sempre em busca do mais forte, né? É, sempre. Olha ali, ó. O dublador do Kiko do maior respeito. Mandou um abraço. Nós vamos ao encontro do mais forte. Eu nunca me esqueço quando eu criança, 8 anos, fazia academia, taekwondo. Ah, não, isso eu não sabia, fala aí agora. Eu fazia taekwondo, primeiro dia de aula, eu vi os meus colegas com uma mochila muito igual do Street Fighter Victor. Disse, meu Deus, que afuda, eu quero uma mochila igual, nunca tive, uma Olha. Pena. E a final, então, claro. Então, na final, claro, o Ryu ganha do Sagat e aquele sabe aquele... As cicatrizes. A cicatriz que o Sagat tem é desse jogo, cara, do primeiro. É. Não lembra disso? Sim, eu lembro que nós fazíamos torneio de Street Fighter, o Sagat sempre perdia. E quem pegava o Sagat? Ou porque da cicatriz, assim, eu lembro que na época do Flipper, que nós não sabia nada, claro, que a gente sabia que era por causa do Ryu, que foi o Ryu que fez o Sagat. Sim, isso. Mas não sabia motivo. Por que a gente sabia? Ele deu um Shoryuken, não. Porque o Spider 1 pra nós era uma névoa. Tanto Olha, é que no Street Fighter Alpha 3, quando eles se encontram, meu Deus, brilha a cicatriz do Sagat e o Ryu fica tipo, meio que intimando ele, saca? E tu vê nitidamente, foi o Ryu que fez. Tipo, tem uma curiosidade meio estranha aqui, que na época, tá, ele deu... Enredos da Capcom, aprenda a não fazer histórias com a não, Capcom. Porque na real ele fez a cicatriz no Sagat, tá? Sim. Daí, só anos depois, no final do Street Fighter 2, que foi descoberto do Radu e foi mais explorado. Do Evil, né? Radu, Satsui no Radu. E aí, daí depois aí eles falaram que na história do 1, o Evil Ryu já tinha existido por um segundo quando ele deu aquele Shoryuken. Sim, bizarro, porque rasgou o Sagat. Pelo que eu lembro da história, tipo assim, o Ryu tava meio que derrotado já, assim, e aí ele puxou aquela última força pra dar o golpe final, e aí como ele puxou aquela força lá do fundo, assim, não usou nenhum... E aí, olha que legal, tipo... Aí ele já... O poder do Hadouken que ele tinha, ele já ficou do mal num instante pra dar o Shoryuken, sabe? Aliás, no Street Fighter Alpha 3, que é, tipo, Alpha, é um dos melhores, né? Melhor, sensacional. Eu acho muito foda, assim, dos Alpha. Que é, tem o mais completo, e né? E aí, tipo, o final do Ryu, o verdadeiro final, aparece um pouco dele lembrando do passado e aparece a luta do Street Fighter 1, né? E daí aparece que, tipo, ele deu lá o pau no Sagat e tal. Eles quiseram dar ênfase de novo, tipo, isso existiu mesmo. E sim, o Satsui no Hadouken foi importante em algum momento. é tempo. Agora, uma coisa que eu ouvi falar na época, o Alpha não era pra ser, no Japão é chamado de Zero, não era pra ser Tsudu. É, pois é, tem esse erro aí, tipo, era pra ser o 1, é o 1, depois o Alpha 1, 2 e 3, e depois o 2. Ah, bom. Agora eu não sei exatamente se o Alpha 2, e daí não, vem o pelo... 2 e depois vem o Alpha 3. Ah. Mas eu sei que é o 1 e depois vem os Alpha. Se eu não sei se é o Alpha 2 ou o Alpha 3, ou o Alpha 1 e o Alpha 2, que é o mesmo. Se é o Alpha 1 e o Alpha 2, que o 3 é diferente. Eu sei o que que é, isso aí é forma de ganhar dinheiro. Isso, claro, óbvio. Claro. E a Capcom, né? Vamos porque a Capcom já tinha lançado Spider 3 quando fez o Alpha 3, certo? Já tinha. É, se eu não me engano, acho que o 1 e o 2 é a mesma história, assim. Tanto que o Street Fighter 4, acho que é antes do 3, né? Tem uma parada. O 4 é antes do 3. É, umas coisas assim. Porque tu vê, os personagens do 4 são meio mais familiares do que os do 3, né? O 4 é antes do 3, sim. Aí tem... Bom, enfim, não vamos entrar nesse debate aí pra não falar merda também, sim, né? Porque... Não, mas não adianta, porque a história já é toda errada. Então, tipo, sim. É perder tempo, saca? Mas no Spider 1 também temos a gênese de várias coisas, né? Sim. Que vamos, tipo, vamos dá pra dar ênfase também nessa parte, só pra finalizar, que o Adon, o final do Adon, o Street Fighter Alpha 2, sim, ele tem o Satsu no Hadou, e ele é mencionado como um poder que o Ryu usa pra derrotar o Sagat também no Street Fighter. Isso aí, o Adon é o cara que luta também Muay Thai, esse, que está na série Alpha. Tipo, no Alpha, o Ryu tá atrás do Akuma, pra saber por que ele tem esse poder evil e tal. Tem que ter o cast do Alpha, sério, melhor série de jogo de luta. E daí, tipo, o final do 1 mesmo, assim, oficialmente liberado pra Capcom, que ele volta do torneio do Street Fighter, que ele derrotou lá o Sagat. Isso. E ele vai perguntar pro Gouki o que aconteceu, né, com ele, assim, que ele virou evil e tal, uma época. E ele descobre que o Gouki foi assassinado, e a filha dele, a Ojo-san, que eu não sei o que é, foi desaparecida. E aí começa a parada do Street Fighter 2, aí a historinha oficial, né. Sim, só que... E daí, tipo, a nota da Capcom é que o Gouki ter uma filha é um fato que a Capcom parece ter esquecido, que provavelmente nunca mais lembrará. Olha que... Olha ali... Isso. Não, se eles fizerem o Street Fighter fora. Beta, aí eles já vão... Diz que a filha do Gouken só existe em fontes oficiais da Capcom muito velhas. Cara, é bizarro demais. Ei, só que tem outro lado da história. Fãs acreditam que a Jury de Street Fighter 4 obscuramente possa ser a filha de Gouken. Eu ouvi falar. Ouvi também. Falar disso aí que também. Faz cara... sentido que ela tem uns poderes, mas não ela sei, é cara. Meio... Eu acho que a Capcom trollou todo mundo e esqueceu, aí sabe. Né? Mas tem a história que quem... O Ken... Que quem... Quem? E é o cara aí. O Ken viu. Viu, né? Viu matar o Akuma. No caso, o Gouki matar o Gouken, né? Isso, ele viu. Ele sentiu viu. O Ki do Akuma matar o Gouken. Tipo, é um negócio assim. Ah. E aí parece que ele tá atrás agora disso aí também. Além de casar com a Elisa. Elisa. Elisa. É, põe a música aí no fundo. Eu lembro do final da. Six. Lembro do final de Ken com a Elisa em algum Marvel Street Fighter. X-Men vs Street Fighter que mostra o final dele com a Elisa, com os filhos dele. Ele tem um final assim. Os fãs aí vão... Elisa. Galera aí vai me lembrar. Não. Essa música da tua banda veio por causa dela, né? A música está no fundo, foi inspirada na mulher do Ken, né? Eu lembro que numa rádio, sim, que eu fui dar entrevista, eu falei isso aí, não, é, eu fiz a música pra mulher do cara do Street Fighter. Sério mesmo? Foi isso. Acho que foi na Vivente e tal. É verdade. Não, falei, pergunta pro Goro. Que massa. Fica já. Tem na internet. Tem na internet. Procurem Elisa Black Mosquito, obrigado. Tá, beleza. Tem até clipe. Tem clipe. É. Então, tudo terminado agora, a historinha, a Wikipedia, blá blá blá, GameSpot. Então, gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa história aí. Existe, por que existe? Tipo, fez sucesso na época, não fez, mas cara, hoje em dia ela é usada ainda. Tu sabe o que eu acho massa? O que eu acho massa do Street Fighter é que o cara principal, que é o Ryu, ele pode ficar do mal a qualquer momento se ele ultrapassar o limite dele. Eu acho isso aí muito interessante, sabe? Porque, tipo, não é aquele herói assim, perfeito e tal, porque ele fica do mal, sabe? Isso aí eu acho massa. E terem colocado... Isso não, isso tenho certeza que não tinha no Street Fighter 1, que colocaram isso aí depois. Mas aí, no Alpha começou isso aí. E aí eu achei massa. Achei massa. Curta a história do 1, ela é simples, mas é a mais sem erros, né? Porque não contradiz nada por enquanto. por enquanto. É, eu acho que... Primeiro, né? Acho que faz... É importante isso aí porque faz parte do contexto de toda a história de Street Fighter, né? Que o Ryu e Ken estão em todos. Eu acho massa ter essa história obscura porque aí se alimentam lendas e boatos. Eu acho isso saudável, eu tinha na época. Que essas coisas que a gente não tinha como confirmar se era verdade ou não. Do Gouken, do Shenlong. E também temos especulações que mais tarde falaremos que pode ser, ou a Capcom esqueceu ou não, ou faz de propósito, diz que não é, mas é o Lee, né? Que seria o pai da Chun-Li, né, cara? Opa, Chun-Li. Olha ali, Spider 1. E também temos o Mike, que seria o Mike Bison, que seria o lutador do Bok, que seria o Balrog. Birdie, né? Eu lembrei do Birdie, muito bom. Pois é, essa historinha do Mike aí, cara, que trocaram tudo mais e ficou, né, trocado forever. Sim. Mas o Mike ali, que é um lutador de boxe do 1, é o Mike Bison, só que na real é o Balrog, né, mano? Daí sim, não sei. Não, é, tem aquela troca de nome, Balrog, Mike. Pra não fuder com o Mike Tyson. Meu, esses personagens são muito bizarros. Tipo, vamos falar um pouco disso. Vamos falar dos personagens. Agora, agora que a gente já entrou no assunto. Agora pediram aí a ala minuta, vamos entregar aqui. Só pra saber aí. Tem personagem aqui, ó. Tem Shinhan. O Retsu. É o Retsu. Retsu. Tá, né? Ele é um monge banido. Monge banido, já é evil. Banido. Da Players, é o Frajola do Japão. O Frajola foi banido da Players. É o Frajola da Players. Foi banido da Players por tirar com o Renron. Então, o Retsu, além de ter sobrancelhas extremamente gigantes que parecem um pássaro, ele luta Shorinji Kenpo. E ele era um amigo, né? Um amigo friend. Do Gouken. Do Gouken, o mestre do Ryu e do Ken. E ele entra no campeonato para lutar contra oponentes fortes. Nós vamos ao encontro mais forte. E é sempre assim, né? Tem que ser, né? E ele é do Japão, né? Retsu, né? Retsu. Carequinha, né? Clássico. E aí o Ninja Gaiden, né? Aí temos o ídolo... Geki, cadê meu Geki? Geki, ídolo de Lanzonette. Ele é um ninja com garras, estilo Vega. Até no se não me engano, Overrock. No Screw Attack Top 10, os personagens underrated Street Fighter. E daí, tipo, tá, tem o Vega, sabe? Os caras falam, e o Geki, lembram dele? É, o primeiro a ter garrinhas e dar porrada. Isso aí. E ele, então, ele é um ninja, né? Um ninja no Street Fighter, olha ali. É Ninja Gaiden. E ele usa shurikens e teletransporte. Olha ali, veja, e não diz mais nada. Cadê o Raiden? Né? Isso é uma pena, né? DLC de Geki. Geki. Ué, o Geki era massa, o ninja. Pensa que... É que tinha que ter ninja no jogo de luta. Isso, anos 80. Meu Deus, tinha que ter ninja em tudo, cara. Os três ninjas contra-atacam, né, cara? Ninja vem da onde? Do Japão. Com certeza, com certeza. E ele também, no nosso país, Japão, né? Isso. Então temos, seguindo aqui, né, o Joey. Né, que não, é o nome mais genérico, né, galera? É, americano. Total. Americano. E ele entra no campeonato pra testar seus poderes. Suas habilidades. É o que tem. Habilidades. Suas habilidades. Aí deixaram o cabelo dele, botaram uma bandaninha, cabelo preto. Joey Higashi SNK copiou. Um beijo. Sim. Nada a ver com o Joey Higashi. Calça vermelha, ele tem um barco. Ele é o Goku sem camisa quando tá lutando, ó. É. Calça laranja. E de Adidas, hein? Olha o tênis aí. O tênis Adidas, hein? Então, tá. Cidade vizinha também tem um bar, Joey. Então... Fraco. Bar Joy. Eu vou falar mais um aqui, depois vou falar de uma curiosidade que vocês vão tomar no cu. Pois não. Eu adoro essa curiosidade. Adoro, adoro. Ai, mas vamos falar depois. Depois temos aqui Mike, que é o que é o boxeador, que é Estados Unidos. É o Mike. Que ele é um campeão de boxe, né? Olha se não é o Bison. É o Balrog. É o Balrog. Ele matou o cara no ringue. E ele foi expulso, né? Ele perdeu a carreira dele, ele faliu porque ele matou um cara no ringue. Veja só. E agora ele luta em campeonatos underground. Ele me lembra o cara do Killer Instinct, como é que é o nome do cara? O Combo. Combo. TJ ele também Combo. Matou um cara no ringue, né? Tem os troços. Eles matam. Os boxeadores mata mesmo, cara. Mata mesmo. E gosta de morte, né, Six? Veja, então, são dois. Então, vocês podem até a feição, o jeito que ele luta, e até o avatar dele ali. E é muito parecido com o Balrog mesmo, né? Então, Mike Bison. Isso, ou com o Mike Bison. O Mike Bison. Seria o M Bison, seria de Mike Bison, né? No Japão, né? Se faz no Japão. Não sabe. E olha, vocês querem ver a cabeça de você explodir agora? Adoro essa curiosidade. Hein? Adoro. Só depois do comercial, tá? Não, mentira. Agora. Não é. Vocês lembram da entrada do Street Fighter 2? Que tinha um cara dando um soco na cara do outro? Sim. Era o Mike dando um soco na cara do Joey. Sim. Street Fighter 1. Sim. Eu acho engraçado porque eles estão na abertura do Street Fighter 2 naquele prédio e eles não estão no Street Fighter 2. Sim, sim. É que eles se quebraram no começo. Se quebraram no começo tipo, já. Tipo, Pimba já apanhaste, né? Pimba já apanhaste. Mas então vejam, o link está no post da entrada de Fighter 2, vejam, dois personagens de Fighter 1, vocês conheciam a vida toda e não saberiam. É. Então, o único personagem que voltou agora é esse, é o Mike Bison. Isso. É o Mike Bison. Por enquanto. Agora descendo mais. Já descendo temos um conhecido, né, ídolo de Fuca, Birdie. Sim, meu ídolo, meu ídolo. Que ele é um lutador de luta livre inglês, né? Inglês. E ele é um cara da Streetwise, né? Das ruas, punk. Ele é um hooligan, né, cara? Ele é um hooligan, porém na série Alpha ele está punk. Mais bronzeado. Isso. Ele pegou um bronze. Que no Spider-Man ele é brancão. Aqui. Ele é brancão. É. Bird. E tá mais forte também, né, no Alpha. Nossa, sim, tá, tem a corrente. Não, ele é punk, é punk. E ele tem o cenário dele, tem uma... O banheiro, banheiro. Leva no banheiro. O cenário dele no Spider-Man é tem um muro e tem pinchado o nome de uma banda, que agora esqueci qual que é. Punk Rock. Eu lembro do Street Fighter Alpha 3, que o cenário do Bird é do trem que colide lá com o muro. Então, o trem é um bondinho. Eu lembro do Resident Evil 3. Não, tá fechado, sei lá, Led Zeppelin, sei lá. Não sei o que que é. Fechado do Capcom. Não. Iron Man. É o nome real de uma banda. Não lembro qual. Olha que legal, cara. Depois do Bird, temos, aqui... Esse é bizarro, cara. Esse eu também tenho uma curiosidade que eu descobri. Que este volta no Capcom vs NK 2 e também no Spider Alpha 3. Eagle, também em inglês. Qual é desse cara? Eu sempre... Eagle é um leão de chácara. Eagle, a águia é um leão de chácara. Isso, segurança do nightclub. Do Bar Joy. É, do Bar do Joy. Você perde muito tempo. Ele foi contratado por uma família muito rica pra derrotar Sagat no primeiro campeonato. Família de merda, né? Tipo, família muito rica. Eagle para derrotar o cara então, que eu não curto. Também em inglês, o nosso amigo. Isso. Então, e vejam, tem dois japa, dois americanos e dois ingleses, né? Então, vejamos, eu sei de uma curiosidade extrema deste personagem, ele foi baseado em Fredzão Mercury. What? Okay. Sim, tanto é que ele ganha no Alpha 3 e mete Show Must Go On. Nossa. Com certeza. Ele é viado, né? E ele tem os porretinhos na mão e gira. Ele canta bem também. É. Por que que ele foi inspirado no Fred Mercury? Não sei, cara, inspiraram ele no Fred Mercury. Ah, que época bizarra, né? É, anos 80, né, cara? Devia mal. Então, né, Eagle, ele gira, dá ataque girando, ele gira os porretinhos. E aí chegamos no pai da Chun-Li, ou não... Ou não, Li, né? Era o Dubal? É o Dubal. A gente fala no anime, é o Dubal. Não, e aí esse é outro, o Li, né? Que ele é da China. Ele entra no campeonato pra testar suas habilidades, né? Ele luta Kenpo, né, e tal. Mas o nome dele é Li, né? E ele tá lá no Fighter 1, no campeonato. O mais genérico chinês do mundo. Li, João Li. E todo mundo sabe a história da Chun-Li, que o Bison foi lá, né? O Vega, foi lá e matou o pai da Chun-Li. E o nome do cara é Li, e ele é China, e ele luta mas um estilo tá, parecido. Né? Tipo, o Li desse Li é tipo de Bruce Lee, do contexto. Isso, não. É. E a Chun-Li é Li. Augusto vai ensinar línguas orientais novamente para vocês. Oh, o cara que sabe mandarim. Esse Li é a versão americanizada do Li da Chun-Li. É a mesma coisa, sabe? Ah, Fuca. É o mesmo lance. Ensinando a viver com Fuca. É o mesmo lance. Oh, I see. Clever. Então, exato. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. DNA do ratinho aí, Lanzar. Ali, ó. Ah. Isso aí, os mano pedem as minas dar, depois vão no ratinho fazer DNA. Ha! É. Então temos o Li com seu bigode ótimo, né? Vamos dizer que é o pai da Chun-Li que jogaremos com mais afinco, né? Tá certo, disso. Depois temos Gen, né? O Gen, todo mundo fala. Adoro. Que também da China, né? Bosta. Que está em Street Fighter Alpha 2, que ele é um dos mestres do Ryu e do Ken, né? 4, olha o Francisco Cuoco ali, ó. O que avatar ele dele, barbudo. Meu Deus. Francisco Cuoco. Um beijo. Meu Deus do céu, Francisco Cuoco. Tem que pôr a montagem aí depois no link. Uma montagem do Paint, né? Que ninguém sabe fazer aqui. Francisco Cuoco, Street Fighter 1. E ele também entrou no campeonato pra achar com... É, ele tem cara de mal. Pra achar lutadores fortes. O Gen não foi o cara que ensinou o Radu e tal, não sei. Tem, é. Mil histórias, né? Mas o Gen é o cara, um dos mestres do Ryu também, né? O Gen é o ator que fez o Liu Kang no filme da Chun-Li. Isso aí. Beijo. Um velho que manja. É tipo tu. Velho, cacete. Eu ouvi falar que o Gen... Que ele é no Street Fighter 4, que ele é rival do Gouken, e ele teria o estilo de luta, digamos que rival do estilo do Gouken, sabe? É, ele posição. Na verdade ele luta dois tipos de Kung Fu, isso, né? O Kung Fu Louva-a-Deus e o Garça, né? Sim. E no, tanto nos vídeos do Street Fighter 4 mostra que eles são rivais. Olha, né? Talvez pelo estilo de luta. Como é que era o nome daquela novela? Amigas e Rivais. Amigas e Rivales. Tá aí, pergunta agora pro Lanzoni. Um dos desiguais. Então depois do game, né? Ele também de sapatilha. Oi. Pergunta pro Lanzoni, quando tu jogava, tu fazia taekwondo, tu lutava como louva-a-Deus ou... Garça. Ui. Garça. Taekwondo não tem louva-a-Deus ou garça. Ah, então tá. Tem outro tipo de postura. Ô, louco. Falou mais baixo aí, Six Later de Capricho. Ficou bravo! Cyberbullying na Tauntaun hoje. Ai, ai, ai. Bullying em podcast. Então depois temos o nosso querido, esse com cabelo um pouco diferente, Adon. É, nosso chapo conhecido. Olha o tamanho do nariz do Adon. Ah, ele sempre foi narigudo, sempre foi, sempre foi. Olha o tamanho do napo do Adon. Parece que é aqueles filmes da Disney com bruxa, meu Deus. Então temos Adon. Não posso falar muito, né? Mas tudo bem, meu nariz não é assim. Nariz do Adon. O Adon, né, ele é um lutador de Muay Thai, né, e ele é pupilo do Sagat. Veja. Veja. E ele entrou no campeonato, né, dos lutadores mundiais pra provar que ele é mais do que um simples pupilo do Sagat. Que é isso, vou superar o meu mestre. Nossa. E o Adam, em vez de falar Tiger, ele fala Jaguar King. É, obviamente ele não ganha nunca nada, que ele é um bosta esse Adon. É massa, é massa. E ele volta no Fighter Alpha, né? Todo mundo conhece, depois o Fighter 4 está lá presente. Está lá presente com uma bichona que fica pulando. E ele, perceba, a Tailândia, né? Adon, ele é o semi-chefe, hein? Já, ele já foi demais. O jogo é uma merda. Não, o Adon é o semi-chefe no jogo. O que esse Fighter ensina pra nós que a Tailândia é do mal, porque os dois chefes são na Tailândia. E isso aí, Dragon, como é que é aquela do Van Damme? O filme do Van Damme que tem... Qual também? Deles? Qual deles? Dragão Grande e Dragão Branco, acho que era. Ah, sim. Aí tinha um cara que era igual o Sagat. Sim, sim, tem. É, Tailândia. Tailândia. Na Tailândia ninguém tem dois olhos, né? É, kickbox, né? Kickbox. Minha amiga foi morar na Tailândia e eu pedi pra ela, e aí, cadê o Sagat? Dá com o joelho, né? É, defende com o joelho e dá com o pezão na cara. É. Então, por último, temos esse que estamos falando, né? Que é o chefão. De calção rosa e querendo ser macho, sem cicatriz. Sagat, né? Ele é o deus do Muay Thai. Do Lanzoni. Que é cyberbullying, cara. O Lanzoni, é, mas tu joga sempre com o Sagat. Eu gosto. Tu curte um grandão, né? Sem camisa aí. Ele é o chefe final aí, né? No fim. A gente tá trabalhando na Tramontina. No final aí, ele perde o torneio e sim, toma, né, uma cicatriz. E ele entra nos torneios pra dizer que a cara dele é muito estranha. Meu, o avatar dele é muito estranho. Olha aqui que engraçado, cara. É uma cara de vilão, né, cara? É. E aí, vilão, ele, né, não tem um olho, né? Que todo mundo sabe que quem tirou o olho dele foi o pai do Dan. É. E aí... Achei que fosse aquela do Kill Bill. Pai Mei. É. E aí, Sagat está sem cicatriz. Todos querem DLC de pai de Dan. E todos. Todos. Querendo ver vídeo dele tirando o olho do Sagat. Ali, o Sagat só se fode, perdeu o olho. Mas o pai do Dan, ele aparece boca. Um pouquinho no Street Fighter Alpha, quando tu vai... O Alpha 1, quando tu vai enfrentar o Sagat, se eu não me engano é no 1 ou 2, tá? Ou com o Ryu, ou com o Dan, não lembro qual dos dois. Ele tá com um cara assim na mão e ele pega e joga o cara pra trás. Ah, é o pai do Dan. Sim, tá, sim. Tá, vocês querem DLC desse, daquele, de não sei o que. E eu pergunto, terminou os personagens, cadê as meninas? Boa, excelente observação de Anis Marcelo. Cadê? Excelente, excelente, Cajol. Não podia observar melhor. Como que a gente vai gravar um cast de um jogo que não tem menina? Olha, 87. Eu vou embora magoado. Guns N' Roses, né? O cara curtindo Guns, Metal Gear 1, Fighter 1, tem, sem mulher. Tem tudo que tinha no fim dos anos 80, pessoas sem camisa de shortinho. Estranho, né? Não ter nenhuma menina. Será que era meio que como o primeiro jogo de luta? Pode ser que o pessoal encheu o saco que tu tava batendo mulher ou alguma pode coisa ser, assim. Pode ser. E ou também, não, é uma época vejamos os filmes de luta, assim, Van Damme e tal, da época. Não tem mulher não também. Não tem mulher, né? Não era tem. Todas indefesas, né? Isso. Todas indefesas. Ou elas estavam lá pra ajudar o Van Damme a curar as feridas, só passando com panos e isso. Tal. E tipo, rasga a camisa e cura a ferida. Isso aí. Já anos 2000, então... Ah, como é que é o nome da mulher do Kill Bill? Então ela quebra a pau de todo mundo. Isso, né? Que é bonito. Existe uma lenda aí em psicologia gamística que mulher como protagonista de jogo não faz sucesso, não vende tanto assim. Mentira! E no cinema também. Mentira, tipo, amo. Não, mas a prova tipo, é aquele jogo lá, como é que é? O Beyond Good and Evil. Esse é. O Beyond Good and Evil, temos um monte aí de exemplos. Tomb Raider, Revenant Sword. É, tipo, Tomb Raider não sei porque fez sucesso, acho que é por causa do peito quadrado. Tipo, pode que ser. Nem o Dead or Alive. Mas pode tem ser. Aquele jogo de mulher ninja lá do Play 3, da Xbox, não sei que não fez sucesso algum, como é que é o nome? Não, tirando os underrated. Mulher ninja. Porra, é que o Bill Total, o jogo. Wet. Wet. É. Molhado. Sei lá, isso é o que... O mascote, digamos, o Killer Instinct não é a Orchid? Não. Fulgor. É, eu lembro que comentaram, assim, eu não lembro onde que eu vi isso também, de cinema também, que foi algum caso de cinema, que mulher, assim, em cinema não faz tanto sucesso como deveria e tal, como protagonista, porque, sei lá, enfim. E isso é o contrário, porque olha o Anjos da Noite, meu Deus, aquela... Kate Beckinsale, né? Kate Beckinsale. Ah! Aprendeu, porque nunca essa antiga era Kate Beckinsale. Kate Winslet. Era pior ainda, Aê, mas demorou 4 filmes pra aprender o nome. Mas vamos lá então. O que vocês acham do jogo? Alguém aqui jogou ele assim? Quero saber. Eu quero saber. Joguei no emulador com o Julie e rimos muito. Sim, eu joguei. Emulador não conta, porque emulador é PC. Mas, tipo, onde é que tu vai jogar? No Flipper não tinha, né, cara? Eu não joguei. Pronto, eu não joguei. Olha, olha aí. Qual é True Raiz? Raiz. Mas, eu lembro quando depois que eu vi entrada, que o primeiro jogo que eu fui baixar, assim, quando eu botei a internet, foi emuladores de SNES, né? E tu também foi jogar no Mente. É verdade. Pra descobrir qual era desse Chrono Trigger que todo mundo fala. O emulador era direto com o Chrono Trigger. Olha aí. E não terminei na época. Se você... E qual é desse Final Fantasy VI? Daí eu pensei, cara, esse Fighter 1, eu preciso ver qual é desse jogo. E na época o MAME era impossível, assim, tipo, eu não conseguia... Era código, era muito ruim. Aquela parada. Era uma bosta, o MAME era uma bosta. Depois consegui, eu vi esse Fighter 1 e eu, nossa, que merda. Se vocês vissem a fivela do cinto de Ferjola... Eu vi. Vejam só. É um dragão. É o Ryu, o dragão. É. E o cinto da Dulce & Gabbana. É. Ah, bicho estranho. Vocês estão olhando pro meu pinto, tá? Ai, Betty. Ai, Betty. Eu tirei tudo que dava desse jogo aí. Eu virei Street Fighter 1. E com, claro, com save state, porque, gente, né, vamos ser sinceros, velho, na boa. Não dá, né? Eu não joguei, não. E outro detalhe interessante que a gente não falou é que tinha mais um personagem nesse jogo que é o Ken, né, amigos? Não falamos do Ken. E é o cara aí. Falamos rapidamente, mas o Ken, ele era escolhido com o segundo personagem, né? Tipo, com o start do outro lado. Isso. E tu só conseguia jogar com ele quando tu jogasse contra um outro Ryu, ganhasse e continuasse o caminho, né? Isso, isso aí. Mas era a única maneira. Cachorro. Que era o Ken. E era legal porque, tipo, nós já jogando, pra saber como é que era o jogo e tal, nós descobrimos que já tinha no 1 aqueles bônus entre as lutas, né? Sim, sim. Ai, já tinha. Tinha o bônus que tu tinha que quebrar telhas. Tinha que quebrar telhas. Aparecia Ryu ruivo de sapatilha sem camisa quebrando telhas. Quebrando telhas. Isso aí. Isso aí. Não tinha de bater no tonel? Não. Depois tinha algum só. Que eu vi bater no tonel. É. Eu lembro das telhas, não lembro se tinha mais um. Se eu não me engano, era só das telhas. É, cara, não lembro. Me corrijam depois. Anotem e me cobrem depois. Era moda, mas... na época, quebrar telha. É. E aí depois, primeiro era telha de bar, depois madeira e tal. Não, era moda quebrar telha. Que passado do FT aí, cara. Deus, eu não vivi nesse 87. Eu também não vivi era nessa moda. Época aí. Era moda quebrar telha. Não, tinha esses filmes ali, o cara segurava a telha e o cara... Quebrava a telha. Eu não lembro dessa época, é muito escroto, cara. É muito horrível. Mas então... O pessoal no centro, assim, tava as gurias passando e quebrando telha, assim. Tá, era moda. O Fernando disse que nunca jogou, nunca teve interesse, viu? Não, não tem menina, cara, não tem menina, não vou, não. Lozenete, chegou a jogar isso aí, ou ver, assim, qual é a tua opinião? Uma vez na tua casa, que tu me mostrou, Lozenete, olha isso, você nunca deve ter visto jogar. É mesmo? Fighter, eu não sim, lembro isso, faz tempão, então. Eu joguei, vou falar da minha experiência, né, que... Eu achei curiosíssimo que tinha voz, né? É, porque verdade. Eu tinha voz e tal. E aí, quando tu ganhava do cara, parecia assim... you're strange, but many guys like you all over the world. Meio que dava pra entender o que ele falava. Então, E era legal porque já tinha um diálogo entre eles. Porque quando tu derrotava eles, já aparecia a cara dele. Aquela cara clássica do cara triste. Que perdeu com a cara amassada, assim. Cara engraçada. Sim, né? Tipo, aquela cara amassada, assim... Tinha musiquinha também. Tá aí. E aí eu joguei. Frases impacto, né? Então eu joguei, né? E aí, tipo, eu conseguia chegar no quarto, quinto, assim, porque era impossível. Porque assim, Hadouken não sai, Shoryuken, meu Deus, milagre. Tatsumi Senpukyaku também. Então, tipo, se tu dá meia lua e soco, ele não dá o golpe, sabe? Tipo, tem que ficar dando. Muito difícil. 39 vezes. Você fale por emulador e teclado. É, até no controle. Eu joguei no controle. Mas, tipo, no arcade, será que era assim tão bizarro? Não, não sei. Assim, tipo, além do tipo. Não tinha especial nada. Além do soco e chute, tinha o Hadouken, Shoryuken e o Os três golpes, pula. Igual ao Street Fighter 2, né? É isso aí, saca? Sim. Mas nenhum especial de carregar energia, nada. Tá, eu queria perguntar que plataforma saiu. Não conta emulador de PC. Arcade? Não, ele saiu pra arcade. Não, saiu pra várias. Não saiu do Nintendinho? Não, calma aqui que eu vou dizer pra vocês. Ele saiu pra arcade, Amstrad PC, Atari ST, Commodore. Olha, Commodore Amiga, Commodore 64, isso. Sinclair Z Spectrum e TurboGrafx CD. Nossa senhora, nunca ia jogar mesmo. Veja só. Veja só. Olha aqui, vejam as capas aqui. Não, as capas realmente são excelentes. Capas com atores reais, hein? Olha. Ah, era da época, né? Era da época. Nossa, tipo, tem que pôr isso aí no O link está no post. E tinha também a versão que, se não me engano, a TurboGrafx era Fighting Street. Porque eu lembro que. Que é a melhor capa essa aí, cara. Essa capa aí eu achei da hora. Porque eu lembro. Tem o cenário do jogo lá com os. Eu lembro que quando tivemos acesso à internet, coisas que nós não tínhamos na nossa infância, porque não existia. Sim. O pessoal, tipo, claro, o Street Fighter 2, todo mundo se perguntava, tá, e um, e um, e um. Lembro que a primeira pessoa que me disse foi Julie. Julie me disse assim, não, o um era Fighting Street, não era Street Fighter. Julie, era só uma versão, né? A Wikipédia é de 96, né? Era uma e versão, aí, É que, tipo, na época aqui, a não ser o Frajola, não, tô brincando, só tinha coisa em revistas, né? Isso, cara? Só revistas. E as revistas não falavam do Street Fighter 1. E não falavam, falava do 2, ou saiu o 2 para Super Nintendo. Sim, sim, sim. Meu Deus, era só o 2, era tudo isso pro tudo. Tipo, qual é a do 1, porra? É, na época, cara, saía qualquer Street Fighter aí, seja aqueles nome diferente lá, a revista dedicava 4-5 folhas. Ué, era muito fã as revistas. 5 folhas. Sim. Era o que vendia na época, era Street Fighter 2, né? Que era a coqueluche. Aí botava a história de todo o personagem, era mais uma folha. Enfim, e aí Tipo, só complementando, eu lembro que tipo, eu tinha uma era Super Game, eu acho. E era, tipo, Street Fighter 2 saiu para Super Nintendo. E daí saiu o Hyper, daí depois saiu o Super, depois saiu o Super Turbo. E aí que surgiu a curiosidade do Street Fighter 1, aí eu não sei, todo mundo queria saber qual era do 1, todo mundo baixar no meme. Sim, mas eu lembro que a minha primeira tentativa de baixar ele no meme assim foi, porque o meme era impossível, cara. Era frustrante, aí, né? Cara? Era frustrante, muito esse PC, e aí meu Deus. Aí eu lembro que depois era um emulador, velho, que tinha saído um meme que era fácil de mexer, aí nele que eu consegui, e eu virei com save states, né? Eu gostaria de saber pra vocês, então, já que todo mundo aqui falou que jogou ou não jogou, se o Lanzonete, não, o Frajola deu aí, entendendo no começo, que seria bacana ter um remake em HD ou um jogo com os moldes graficamente de hoje, tipo um Street Fighter 4, assim, cara. Eu acho que o jogo teria que ser totalmente refeito, sabe? É. Totalmente refeito. Vamos, isso, dos moldes atuais. Não é tipo pegar o Street Fighter 2, que já tem uma jogabilidade que foi copiada por 95% dos jogos de luta depois, que só melhorar os gráficos e melhorar algumas coisas de golpes e tal, porque o Street Fighter 1 é muito antigo, porque, sabe? Meu, ele é muito travadão. Eu tenho muita curiosidade em ver assim, o Eagle, Já citamos um cast, que não lembro qual foi. Existe a versão Street Fighter 1 Ultimate, ou Champion, não lembro qual que é, que eu citei e não lembro mais. Feito fãs. Que foi feito no Mugen, né, no Mugen, e ele é feito com a jogabilidade normal, então, tipo, tu, exatamente... Normal do 2, né? Isso. Já normal do 2, de Mugen. Do 2, né? Isso. E aí, tu é exatamente Street Fighter 1, tudo igual, só que tu joga decentemente ele, tu consegue dar um Hadouken, tu consegue dar um golpe decente. E é muito boa essa versão, o testem, baixem, está grátis em algum lugar da internet, procurem. Se você tem curiosidade e não conseguirem jogar o original, porque o original realmente é muito difícil de jogar, assim. Mas não é difícil de achar, então. Assim, não, tipo, não. A gente vai pôr o link aí do post, caso alguém tenha interesse. Mas eu acho que... vai processar a gente, sim, mas e daí, né? Porque... dá pra... O Street Fighter 1 seria legal ter, por exemplo, assim, um Street Fighter 4, né? Um DLC que tu jogasse a história do Street Fighter 1, saca? Aí tu jogasse e teria o Geek lá. Seria interessante, uma coisa especial. Demais, né? Mas seria muito foda também. Tipo, ter algum personagem uma coisa especial de Natal, assim, sabe? Joga Street Fighter 1. Eles poderiam, de repente, colocar todos os personagens selecionáveis, não só o Ryu, né? Ou personagens parecidos, por exemplo, o Vega, com a roupa do Geek, mas daí com o nome Geek. E uma menina, sacou? Pelo menos. E, enfim, joga com a menina. Mas assim, já temos o Eagle no Spider Alpha 13 no SNK vs Capcom 2. Temos o. Quem sabe eles apareçam aí aleatoriamente no futuro. E tipo, o Street Fighter vs Tekken tem uns caras muito bizarros, né, cara? Então tem o cara do Infamous. Ah, não, seria bacana ter. Não, acho que o Hugo, né, cara? A Poison, né? Que é mais bizarro. É Poison, né? A Poison, né? Isso. É mais underrated. Que era mais bizarro. Seu assim, o Mega Man sabe? Gordo, né? Então, tipo, eu acho que a Capcom pensa e se ela quiser, ela faz. faz alguma coisa bacana. Não, mas eu digo mais os personagens de luta, porque tipo, personagens criados pra jogos de luta específico, sabe? Tipo, que é Poison e tal, que teve aquela polêmica que comentamos lá no cast. Eu acho que seria mais interessante, tipo, colocar eles do que, sei lá, o Ouro, de novo, sabe? É, concordo. Sim. E eu também concordo que seria mais interessante por esse pessoal das antigas aí, pro Joey, sei lá, do que os personagens do Final Fight de novo, sabe? É verdade. O Guy lá já me enjoou também. O Guy, o Cold. Não, eu gosto do Guy, mas enfim, né? Também o Guy tudo bem, aquele outro cara lá. O Cold. O Cold. Isso aí o Cold, isso é meio contra. Vai tomar no cu. É Ryu e Ken. Olha ali, o do contra, né? Ei. Odeio a GTA e odeio o Ryu e o Ken. Sim, não presta. Frajola não joga com o Ryu e com o Ken, mas joga com a Sakura. Muda o que, Frajola? Não muda nada, é igual. Só muda que usa a calcinha. Ela usa a calcinha, dá pra ver a calcinha. É, tem a pecinha? E tipo, a diferença é que tu só apanha também, né? Tudo bem. Isso eu deixamos para depois. Eu apanho com qualquer um. Batalha de Street Fighter 1 agora. Então, acho que basicamente é isso, né? Eu gostaria de saber dos ouvintes se alguém jogou essa pérola chamada Street Fighter 1. Na época ali, como é que é? Como na é que época foi? Eu acho que só. Gordo Baixa aqui, Marvox. Marvox e Ricardinho Ventura. É. Queremos saber se supera God of War, né? Gordinho, foi um cast diferente. Gordinho nos responderá. Uma curiosidade aí que todo mundo tem, pelo menos nós aqui. E aguardem mais cast sobre Street Fighter, né? Esse é só um, sempre busca do mais forte. Pois olha, vai ter umas 800 edições, elas vão fazer de todos, aguardem. Quem sabe, né? Até. E aí, se vocês jogaram o Street Fighter 1, se vocês não jogaram e têm curiosidade, ou se vocês têm curiosidade dos personagens hoje, como a gente falou, né? Isso. Seria mais, a minha opinião é que seria mais legal, já falei, colocar o Eagle ou o Joy no, em vez do Ouro, em vez da Helena. Eu quero que apareça o irmão brasileiro de Ryu. É verdade, aquele filme da Capcom Street Fighter Alpha 2. Isso sim é obscuro, cara. E queremos de volta a filha de Gouken, cadê ela, você? E as meninas Street Fighter 1, né, pô? Cadê você? Que se chama... Que nunca mais apareceu aqui. Então, com essa música muito bela, terminamos o cast. Por favor, deixe aí seus comentários. Quem baixa pelo feed, vá lá no sitezinho e veja aí e comente. Ajude a gente aí. Vambora. Valeu. Então, Street Fighter 1, amor puro. Amor. Então tá. Antes de acabar, tem que dizer que eu joguei muito emulador. Então eu critiquei, mas eu joguei muito. É verdade. Frajola. Vamos atirar pedra de novo. Tá louco. O alvo. Tá com medo dos ouvintes, tá, bichona? Ah, pelo amor de Deus, hein, Frajola? Já foi melhor que isso. Então tá, gente, isso aí. Abraço. Abaiô, abaiô. E sempre música do mais forte, né, gente? Geki, cadê você?